pequeno entrando em cena, denunciando a podridão que causa esse sistema. Ruas alagadas, pessoas estão sem teto. O que fazer? Eles não faz nada, se finge que é cego. Aqui a justiça é cega, a lei é sofrimento. Quem tem fera acende vela, quem não tem eu só lamento. Tem que se acostumar a ver sangue no asfalto. O esgoto entupiu, já foi mais um empacotado. Viver aqui é difícil, morrer aqui é fácil. Tem que ter respeito pra você ser respeitado. Não queira fazer teste, não vá de embalo. Aí ladrão, tome cuidado, porque a vida é uma só. Conselho a vez é bom, não quis ouvir, virou pó. Não quis ouvir, virou pó. Não quis ouvir, virou pó. Não quis ouvir, virou pó. O sistema armou o esquema, você caiu. E sua mãe te deu conselho e você não ouviu. E quando foi tentar sair, já foi tarde. E sua mãe agora chora com saudade. O sistema armou o esquema, você caiu. E sua mãe te deu conselho, você não ouviu. E quando foi tentar sair, já foi tarde. E sua mãe agora chora com saudade. Você caiu, não foi por causa de conselho. Sua mãe falava dia e noite, meu filho, tome jeito. Mas você não quis ouvir, pensando que era brincadeira. Mas a coisa ficou séria e você dando bobeira. Roubando na quebrada, aterrorizando os moradores. Os vizinhos tudo assustado, com medo de sair à noite. Com medo de ser assaltado ou perder a sua vida. Por causa de um celular, ele matou uma menina. A pedra que corrói e destruiu sua vida. Na quebrada tem um monte que virou um homicida. O tráfico cada vez toma conta da cidade, arrastando nossos irmãos pra crocodilagem. Muitos já morreram, outros estão nessa vida, sabendo que quando entra não tem mais saída. Só sai no saco preto ou então dentro da bala. É desse jeito que muitos vivem, muitos aqui morrem de graça. O sistema armou o esquema, você caiu. E sua mãe te deu conselho e você não ouviu. E quando foi tentar sair, já foi tarde. E sua mãe agora chora com saudade. O sistema armou o esquema, você caiu. E sua mãe te deu conselho e você não ouviu. E quando foi tentar sair, já foi tarde. E sua mãe agora chora com saudade. É seu destino. 765, 38, 45, caixão lacrado. É seu destino. 765.